Ainda não baixado, Oscar Tango Victor. Oscar Tango Victor, sim, sentenciando pouso na pista 10, pista 17. 164. Grato, 1164. Aeronave que o P7 está agora uma milha para o externo. Ok, obrigado. Juliette Tango Zulu, confirmando o pouso, será na pista 17. 10, copiado. Desça para 2.000 pés e reporte estabilizado. Vai, Zulu. Vitor cancelou os 35, autorizado base pela direita, reporte nacional da pista 17. Base pela direita, reporte nacional da 17, Oscar Tango Vitor. Então, 360 pela direita aqui para o voo 1164. Não será possível no 164 ter a aeronave que eu segue na aproximação como o número 3. Se você não tiver condições, temos agora no momento 5 milhas com a aeronave da frente. Se não tiver condições, você vai ter que fazer um box. Ok. Se o colega da frente conseguir livrar rápido, não tem problema não, não tem problema. O colega da frente, contra a ponte fêmea, já está aumentando a velocidade, já está em 4.5 de ground. Então tá bom, bem. 1164, torre em 1, 1895, bom pouso, grato pela colaboração. 1895, nada, pode ser. Torre Salvador, gol 1164, estabilizado ILS X-ray da 10. Gol 1164, continua essa estimação, faça o cheque no 3 de pouso, aguardando autorização. Dá uma chance, nosso ali. Oscar Tango Vitor, livre pouso, pista 17, vento 190 graus, 089. Frente da base para final, baixar travado, Oscar Tango Vitor. Juliette, Sangue, Zulu. Zulu, Papa Eco, mantém nível 065 de Salvador e reporte para a descida. 1164, tem livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 079. Graças, vou 1164. Papa Tango, Oscar Vitor Tango, solo aos 39, confirme o pátio. Graças pela colaboração. Muito obrigado, senhor. Backtrack após táxi para o FAT da Bata, Oscar Tango Vitor. Boa tarde, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, boa tarde. Confirme a intenção de pouso, pistão no 0 ou pistão no 7? Tudo zero, valores. Gente, continua se aproximando, aguardando a autorização de pouso. Zulu. Banner 61, número 2, decola de imediato, sendo autorizado? Uno 42, correção. Uno 42, a Lima tem pistão zero. Gol, olha 164, solo aos 40, livre à direita, solo 1211. Afirmo, gol 1164, 1211. Afirmo, 1142, livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 099. Eco Golfo Quebec mantém uma centena e reporte a posição coral. Mais 20 milhas à frente. É 6142, decolado aos 42, controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado pela agilidade, eu chamei 6142. Olimpo 02 é a torre? Escuta. Eu sou Olimpo 00. Tem condições de abandonar a espera e prolongar a perna contra o vento da pista 10, aguardando para girar a base pela direita? Meia meia, como copia o controle de Salvador? Desce para o nível 050, chegada a Mari. Salvador, boa tarde, esse é 6142, decolado cruzando 2000 pés. Azul. 5626, mantenha 140, vou na proa de Bonfim para ingressar na chegada a Bonfim. Afirmativa, é para coordenação, o setor norte do aeródromo está mais fechado. Então, após o toque remetido, é se autorizar a permanecer com curva pela direita, por toque remetido na 10. Olimpo 00, eu vou fazer a coordenação aqui, se possível. Agradeço, 00. Cruzeiro, possível para o 160 e reporte ao final de desvio. 00 foi autorizado de base pela direita para a pista 10, reporta no sinal. TV base para aquela sinal, Olympus. 10 na 3. Sapa Tango Juliette, Tango Zulu, solo aos 44, livre direito, solo 121, decimal 1. Saída da PUCA 3506142, solicita voar direto Aru. Autorizado pro Dijamo 6142. 6142, Jamo. Chanel 6305, boa tarde, mantém o fluxo de espera. O Olimpo 00, autorizado para que remetida pista 10, vento 170 graus, 089. Ele está sem remetida, Olimpo. 626, prossiga. É, autorizado pro de ponte, 5626. Tocou a remeter aos 4:30, curva à direita, ingresso na contra o vento da 1-0. Direita contra o vento da 1-0, Olympus. Tanner 6315. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-8-9. Trip, quando no ideal, prossiga para o 0-6-0. É 1-4-2, chame Recife, é 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5-6-1-4-2. Vai pela direita, reportando a sinal da piscina 0. E repassa para aquela sinal, gente. Oceaner 6315, decolado aos 4:08, controle Salvador, 120.8, mão voo. 208, uma boa tarde. Limp 00, a torre? Escuta. Limp 00, confirma, deseja apenas manter a espera no setor sul ou todo o circuito pelo setor sul? É, todo o circuito, eu já vi o setor norte está com chuva, está com todos os possíveis. Sim, sim. 5, após 2000, vai dar El. Após 2000, dá El. Passa, sinal, baixa de travada, 0-0. Olimpo 00, 3-0, só que é remitido na pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-8-9. Está remitido ali. Poxa, é 6315 e fala que tem um cheiro de interferência na sua pressão. O Oceaner 6315, como recebe o controle? Alto e claro, senhora, porém quando fica o silêncio dá pra escutar um som de interferência na frequência, senhora. Sente, 6315. Voo 9966, ciente, após desvio, se voe na Prodidona, desça para 2000 pés. Após desvio, voa zona, descendo 2000 pés na 9966. Xenair 6142, controle. 1.00, Tocoia remeteu ao Zuno 5, curva pela, correção, curva à direita e ingressa na contravento da Uno 0. Direito para contravento da Uno 0, Olympus. Diga. Boa 966, ciente, desça para 2.000 pais autorizados, sinal do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Zero, autorizado base para pista 10, vento 170 graus, 8 nós. Isso é base, né? Zero, autorizando, porta remetida, pista 10, vento 170 graus, 07 mais. Isso, porta remetida, né? Estamos no Lupa Paeco, controle condições visuais no 1500 pés, corredor forte, reporte para ingresso, corredor Interlagos, na proa da rotatória. Lupa Paeco, no ingresso, corredor Interlagos, desce para 1.000 pés. Rio 40, voo 1097. Proa de Belo. Voo 1097, desça para 3.000 pés. Ajuste 1093. Rei 3013, voo 1097. Trip 5626, confirme para o controle. Atualiza a proa de Belo. Afirmo, da presente voo Belo e desça para 4.000 pés. Estabilizou, 9966. Boa, 9966, completo de aproximação, chame torre 198, decimal 95. Boa, torre 995, 9966. Oxenair 63, 15, controle. Prossiga. Chame centro Recife, 1251, alternando 13395. 251, alterna 13395, comércio. Drogo. para setor sul, né? Oi, Salvador, uma boa tarde, Bono 966, Índia Serra, Baixada Travada. Voo 1966 tem livre pouso pista 1-0, vento 1-60 grau 089. Vão livre pouso na 1-0, no 966. Zero na 7, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3, está autorizado o sinal do procedimento. ILS aqui, rei, reporta estabilizado. 2000 autorizado o sinal da X-Ray, reportará estabilizado, voo 1-0-9-7. Passando o Zulu Papai Eco controle. Papai Eco foi informado pela Torre Salvador que há formações ao setor norte do aeródromo e seria mais propício o senhor prosseguir pela linha do litoral, cruzar a pista 1-0 e prosseguir para a pista 1-7 pelo setor sul. O Zulu Papai Eco. Juliette Tango Zulu, qual foi a favor do transponder em stand-by? O Papa Tango Zulu Papai Eco desça sob condições visuais para 1.000 pés e reporte por aqui. Estabilizado visual, voo 1-0-9-7. Voo 1-0-9-7, complete a aproximação, chame torre 1-8-9-5. 2-9-5, né? Torre Salvador, boa tarde, voo 097, 3 milhas para o marcador externo. Voo 097, boa tarde, continua a aproximação, checa 3 pousos aguardando a autorização. Ok, checará. Voo 1966, solo 58, livre à direita, solo 1211, boa tarde. Bravo, né, com 211, 9 minutos. Pelo Quebec Serra, confirme. Pelo Quebec Serra, acionamento por conta e risco de macro táxi. Alô, Salvador, boa tarde, boa noite, amiga da Naya. Pelo Quebec Serra, atento à aeronave que parqueia no pátio 5, autorizado até o ponto de espera da 1-7, reporta para o ingresso na mesma. Situação para o ILS. 1-0-9-7, faço cheque do trem de pouso, tem livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 099. Livre pouso na 10, o gol 1-0-9-7. Guardião 05, prossiga. Tango Zulu Papai Eco, chame torre 1-8-9-5. Doutor 05, confirme. Intenção de decolagem comprou a Noroeste. Guardião 05, vento 090 grau 089, já parte para do solo. noroeste, afirmativo, região 05. Quebec Serra, autorizado ingresso na pista 17, passarinha de pronto para decolagem. Salvador, Papatango, Zulu, Papai. É, prossiga. Tá passando a posição Interlagos, proa de Buraquinho, instruções de tráfego. Gente, Zulu, Papai, confirme se... Você mantém a linha do litoral inicialmente e chama para ingresso na perna do vento da pista 10. O senhor conhece o aeródromo? Afirmativo, conheço. Vai manter a linha do litoral e informar para a perna do vento, pista 10. O pouso, preferencialmente, pista 17. Afirmativo. Então, chame para ingresso na perna do vento da 10, mantendo no mil pés o Zulu Papai. Ok, está mantendo mil pés, vai chamar para ingresso na perna do vento da 10. Lagião Caro Sol, Cura Noroeste, envelado 500 pés, acionado 1715. Região 05, confirme somente o tempo de voo? Vai depender da ocorrência, cara. Mas vamos chamar para ser de plano, chame em uma hora, por favor. Ciente, Guardião 05, controle 1208. 208, grato, boa tarde. Tem que confirmar o limpo. Afirmativo, ontem espero o limpo 00. Até de pé. Recolar Salvador, no momento para o noroeste. A comissão policial nosso futuro uísque. Se possível, acessar para se liberar a gente pegar a curva esquerda, pegar para o uísque. Agradecer dia. Tracionado no site 15, foi na curva, na escuta, permanente. Guardião 05 afirmativo. 500 pés na escuta do controle. Irá manter qual setor, confirme? A gente está concorrendo com o setor uísque. Já. Fazer 0557. Mantenha-se na escuta do controle 100%. É possível curvar a partir desse momento, a esquerda, para o setor? 100 graus, 079. Informa o tráfego. P3, tráfego militar, mantendo espera no setor sul do aeródromo. Não interfere com sua decolagem. Uma milha do marcador. Relativo, tem a aeronave às 10 horas. Se possível, mantém separação e prossegue afastado a esquerda da aeronave. Estou inclusive a gente agora da 17, diminuiu isso. 510 autorizado com vesquinha no setor 1. Grato. A trip 5626 está estabilizado a cabeceira. Trip 5626, completa a aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 95. 108-9-5-7. Boa tarde, é o TRIP 5626. TRIP 5626, mantém aproximação, guarde autorização para pouso pista 10. Informa o tráfego, vai ingressar agora 1 no mil pés, perna do vento da 10. E tráfego 1 no 1500 pés, realizando espera no setor sul. Torre, o Zulu Papa Eco cruzou esse da 10, é perna do vento, setor sul, confirma? Negativo, perna do vento é no setor norte, só cruzou sem autorização, retorna. Retornando então para perna do vento, padrão pista 10, Zulu Papa Eco. Inclusive eu tenho tráfego no 1500 pés aí no setor sul. Só mantenha 1000 e ingresse na perna do vento da 10. No setor sul é contra o vento. O Zulu Papai está visual com a aeronave no, sobre o mar. Kilo Quebec Serra decolado aos 05, controle Salvador 120.8. O trip está passando 1000 pés. Trip 5626 tem livre pouso pista 10, vento 080 graus 089. Pouso, trip. Kilo Quebec Serra via corredor a chão no meu pé, reporte para onda mar. Salvador, Zulu, Papai, está ingressando Terra 210. Confirme, Vera Torre. Zulu, Papai, Eco, ingressando na perna 210. Tango Zulu, Papai, Eco, visual com tráfego na curta sinal. Afirmativo, visual com tráfego na curta sinal da 10. Zulu, Papai, Eco, mantenha a perna 200, a pista 10, aguardando para gerar base para a pista 7. Aguardando. Tango Zulu, Papai Eco, tem livre pouso pista 17, vento 080 graus, meia nós. Livre pouso pista 17, Zulu, Papai Eco. O trip 5626, solo a 07, livre direita, solo 1211. A pista autoriza alongar contra o vento pro limpo 00. Confirme para a torre. Autoriza alongar contra o vento para o Olimpo 00. Olimpo 00 pode ingressar na final da pista no 0. Na final da 1-0, Olimpo. P5626, solo 1-2-1-1. Boa, 9075 ainda, cola sem parada. Linha e decola 10, o 9075, vento 080 graus 069. Está livre a final pro Olimpo 00? O 075 desconsidere e mantenha a posição. Eco, aguarde. Olimpo 00, autorizado, toque remetida na pista 10, vento 090 graus, 069. Toque remetida na 10, Olimpo 00. Zulu, Papai Eco, autorizado backtrack, pátio, confirme, bata. Autorizado, pátio até o pátio da bata. Zulu, Papai Eco, repórter livre na pista. Quebec Serra vai manter 1.000 pés até o destino? O nome 075 ciente, não tem posição por enquanto. Papai Eco, estacionar a frequência livre. João 9075, a linha mantém puxa no zero. 20-00, Tucunha remeteu aos 1-0, curva à direita, ingressa na contravento da 1-0. Curva à direita, contravento da 1-0, Unips. O Quebec tem a frequência livre para a coordenação. O 9075 tem livre decolagem, pista 1-0, vento 080 graus, 07 nós. Olimpo 00, alonga contra o vento, ou mantém? Olimpo 00, aguardando trajeto a base para 1-0. É, entendido, mantém aguardando a base para 1-0. Olimpo 00, autorizado a girar a base para 1-0, se reporta na final. Reporta na final, Olimpo. Mantenha-se inicialmente no perfil da chegada, Xané 63 no 4. 1-8, bom voo. 0-8, boa. Azul 4462, controle. Escuta. Informa o helicóptero A506 em Duna, está executando sobrevoo, não irá interferir com sua aproximação. Afirmativo, uma milha para Duna, o 4462 azul. Para Salvador, muito boa tarde, Gol 9075, decolou na Adael. Gol 9075, contato radar na decolagem nível 240, sai da Adael. 240, quando possível, voa direto em Elfo. Sente, aguarde coordenação. Sente, 9075. O livro está que é remetido a pista 10, vento 090 graus, 069. Ele está que é remetido a 100. Mike Eco Delta, na proa do farol de Itapuã, em condições visuais, reporte para descida. Mike Eco Delta, sente, POB 1-0, reporte através de situação. Zona final é o 4462 azul. Azul 4462, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 895, boa, 4462. 4265, good afternoon, maintain holding points. Tan 3192, escala de identificação, autorizado a chegada da Mari. Desse mantém nível 060, ajuste 1013. Na final baixou e travou, boa, o azul 4462. Azul 4462, boa tarde. Ah. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0, grau 069. Livre pouso na 10, 4462 do azul. O Olinto 00 tocou e arremeteu aos 1-6, curvando à direita, não mantém esperando o setor sul. direita para manter a esperança setor sul, a intenção é um treinamento de arremetida agora. Azul 4065, line up and wait runway 10. Azul 462, solo Azul 7, livre direita, solo 1211. Era 7207, né? Escutou no controle? Voo 9075, chame centro Recife, 1251, alternando na 3395. 065, clear to take off runway 10, winds 120, correction, winds 100 degrees, 7 knots. Uno, 884, ciente, após a rolagem na azul, olhinho e mantém piscina zero. Dan 47207, cleared bomb for arrival, descent to flight level 070. Azul 4065, airborne at 219, contact Salvador Apron 1208. Salvador Departure 1208, Azul 4065. Reporte no Través Paris. Tem desalto que pesa por onde está pulando, reportará através de Pituaçu, né? Afirmo, através de Pituaçu, Mike Abrams. Salvador Departure, Azul 4065. Azul 4065, raise the contact on the departure. Climb to flight level 340, dial departure. Dial departure, climbing to flight level 340, Azul 4065. Trip 9963, acione identificação. Voe na proa de Mari para chegar da Mari e reporte para destino. Trip 99637, desse mantém o nível 080, ajuste 1013. R63, 14, desça para 2 mil pés, ajuste 1013. Abandone, esperem. E autorizado base para pista 10. GPS, autorizado base para 10 Olympus. 12 o'clock, 5 miles northeastbound, Papa 3, maintaining 1,500 feet. Roger, GPS. Qual é a situação, Mike, por favor? Gol 1884, decolado aos 21, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Chame torre 198, decimal 95. 95. São 3192, desça para 3 mil pés, ajuste me 3. Mandei ponto de espera. 4, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, final de X-Ray, reporte estabilizado. Autorizador, então, na presença. 6314, mantenha-se no perfil do espaço. Controle, voo Atalho 884, decolou na PUC. Tá cruzando 2. Chama, adiciona remetida no ar, Olympus. Ciência. 436. 436. Brazilian Force 7207 descended to 4,000 feet, C1AG 1013. Voo 1884, contato radar na decolagem. Subiu, mantém nível 230, saída PUCA. Sobe nível 230, 1884, voo. Desse mantém nível 050. Olympus 00, arremeteu aos 24. Suba para 1500 pés, curva à direita, ingressa na perna contra o vento da ONU 0. 1500, perna contra o vento da ONU 0, Olympus. O gol 1967, alinha e mantém piscina 0. Voo 1967, atendo a decolagem autorizada da pista 10, vento 1110 graus, meia dúzia de nós. E3. TAM 3192, desça para 3 mil pés, aguardando autorização para ele. Olympus 00, a torre? Na escuta. Olympus 00, mantém esperando o setor sul. Até te espero, Olympus. Confirme o gol 967? Gol 967, eu tenho a decolagem autorizada da pista 10, vento 1110 graus, 079. Vamos para girar a base 17, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado, pouso já na pista 17, vento 1110 graus, 079. Autorizado, pouso na 17, Mike Eco Delta. Corre 1118, decimal 95. Então 3192, desça para 2 mil pés. Ajuste 1003, autorizado final do procedimento ILS XRA, reporte estabilizado. Estabilizado, localizador, esse nome é 3 no 4. Oceano 6314, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 195, boa tarde. Boa. O 1967. O 1967, decolado aos 26, mantém a proa a 3.000 pés. Chame controle 120, decimal 8. Mantém a proa até 3.000 pés, 967, chama 208. Boa tarde. Salvador 967, boa tarde. Voo 967, contato radar na decolagem após. Mantém-se no eixo da decolagem após 3.000, voa direto da EL. Mantém o eixo de decolagem até 3.000, após 3.000, direto da EL, 967. 4, continua em aproximação, faça o cheque no 3, pouca guarda na autorização. A gente vai travou, 63 no 4. 251-3395, azul 4065. 00 é a torre? A sua escuta. Olímpio 00, na solicitação do controle de Salvador, ao fazer espera, evitar o eixo de decolagem da pista no 0. Afirmativa. 00%. IP9963, como recebe o controle? Alto e claro. Bom, 884, meu amigo, 180, KBRS, que é de alto e claro. Obrigada, vou 1884. Passo nível 180, chamo centro Recife, 12685, alternando 12545. Ultrapassaram de poxa, né? Brazilian Force 7207 descending to 2000 feet, Q181013, clear the final IOS report step. 305 aguarda. Oceané 6314, tem nível de decolagem pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 07 nós. Nível boa, Oceané 6314. 95. 295, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, são 3192. Tá, 3192, continua a aproximação, faça o cheque no trem de pouso, aguardando a autorização. Informar quando vai ser a prova. Mágico Delta, considere seu som aos 29, estacionar a frequência livre. Zero na escuta? Afirmo, na escuta. Então, só para informar que o senhor, quando está terminando o 360, está aproximando muito do eixo da 1-0. Então, isso está causando desconforto aí as outras aeronaves. Afirmativa, mas é mais afastado, então, 00. Oceano 6614, solo aos 30, livre direita, solo 1211. São 3192 é a torre? São 3192, informa um tráfego helicóptero mantendo espera no próximo farol de Itapuã a 500 pés, não interfere com o seu pouso. Relativo, mas está muito perto do eixo da pista aqui, tá? Tráfego adicional, 1.500 pés, mantendo espera no setor sul da torre. Traffic ahead, 3.5 miles, Airbus 320, reducing to final approach speed. Brazilian Air Force 307, reducing to final approach. Stabilize and localize. Roger, reduce to final approach, contact Tower 118, decimal 95. Tower 118, decimal 95. 39963, desce para 2000 pés, ajuste 1003, autorizado final do procedimento PLS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reporte ará. 39963. Tower, Brasil, Air Force 707, stabilize and localize. Brazilian Air Force 7207, continue your approach cycling to year and expect further instructions. Navigate down and lock. Cruzando 35967. Cruzando 40967. Voo 9967, ciente. Subir, mantém nível 360, chame 10651, 251, alternando na 3395. Pode repetir as frequências? 1251, alternando 1 na 3395. 351, 3395. Padrão 05, aproxime para o pátio do Graé, está visual com o P3 na curta final da 10. Afirmativo. Ok, a retaguarda do tráfego está autorizada. Aproxiga para o pátio do Graé. O vento é 90 graus 07 nós. Portanto, 3192. No solo aos 33, abandone a pista de imediato à direita, chame o solo 1211. Direita 2111, 7200, Olympus 00. Aguarde pista livre, tráfego à sua direita. Um helicóptero da polícia não interfere no pouso. Ok, clear to land, Olympus 00, on runway 10, wind 1080 degrees, 06 knots. Vem aí manter 10, o 6327 agiliza a manobra. Olympus 00 ainda mantém espera no setor sul, temos um Fokker 100 da Oceaneg que vai decolar aí no perfil da Dael com curva à direita. Mantenha-se em espera, tráfego adicional na final da 10, é um ATR da Trip. 100-00. Autorizada a chegada na área, e se mantém nível 050, ajuste 1 a 0.